devido à saída da El, lida após lida, Motiva, Mike Oscar, Tango Vitor Alfa, onde intercepta a rota Peso Luna 0, a 10 MAP após desviota do plano de voo. 5-1-2-3 no transponder, o controle 120-8, da 3197. Afirmativo, então, estamos autorizados em Rio de Janeiro, Galeão, no 360, decolada 10, com curva direita na saída da EL, transição LED após Motiva. Intercepta para o Zulu 10, até SMAP, após rota conforme o plano de voo. Transponder 5-1-2-3, controle 120-8, da 3197. Confirma apenas o transponder copiado? 3-1-2-3. 5-1-2-3. 5-1-2-3, o TAN 3197. Cotejamento correto, reporte quando pronto, pressionamento pushback, meia dúzia o portão. Reportará. Tan 3197, está pronto para o pushback, estacionamento no 612. Coordenação aqui, prisão, é para o táxi, Tan 3197. Em coordenação, é para o táxi, 3197. Papa Romeu 1 de Novembro Alfa, autorizado, toque remetido a pistão na 7, vento 120 graus, 089. Repito, toque remetido a 7, vento 120 graus. Romeu Índio November Alpha, tocou remeteu ao 56, curve à esquerda, ingresso à perna do vento, pista 17. Índio November Alpha, curva à esquerda, na perna do vento, 17. Papa Romeu Índio November Alpha, me escuta? Me escuta, Índio November Alpha. A título de treinamento, poderia efetuar um circuito de tráfego chamando em inglês? Afirmativo, vamos treinar inglês. Ok, graças. India November Alpha, downwind 17. Threshold. Papa Romeo, India November Alpha, report on short final runway 17. India November Alpha, we report final runway 17. Número 8 da Gol, autorizado LS, estabilizado. Autorizado LS, vai reportar estabilizado o 9 da Mary. O táxi TAM 3197 está com 087 a bordo. Alpha short, final runway 17. Papa Romeo, India November Alpha, clear touch and go runway 17, wind 110 degrees, 08 knots. Clear touch and go runway 17, India November Alpha. E Alpha pode esperar da 10. Correto, ponto de espera, torre em 1895, uma boa noite, 3197. 1895, grato, uma boa noite, semana. Como Salvador é o gol do 971, com informação tanto? 971, boa noite para o Galeão. Nível 360, está pronto, cópia? Vamos para a cópia do 971. Vamos para a cópia do 971. Autorizado Galeão 360, decolador no zero com primeira curva à direita, saída da Euleda. Depois a posição Motiva, onde intercepta a Perzulu no zero até a posição SMAP. Após esse CT Lufthus, daí conforme o plano de voo. Sequência do controle Salvador em 1208, a torre em 118.95. Seu código transponder 5130, gol no 971. Autorizado 360, Gavião, aperto no 10, decola da 10 com primeira curva direita, saída da Eoleta Montevã. Este é Ferrovia, ESMAP, DCT, Lúdico, DCT, conforme a rota. Controle 120, ESMAL 8, Torre 1895, e o transponder 5130, é o gol 1971. Reporte quanto para o estacionamento no 971? Reporte. Runway 17, India November Alpha. Tá, 3197, ponto espera da 10, pronto, boa noite. Tá, 3197, a Lima tem cabeceira no zero. A Lima tem 10, tá, 3197. India November Alpha, downwind leg, runway 17. Tá, Alpha, Romeo, India, November Alpha, extend downwind leg, expect instructions. India, November Alpha, we'll extend runway, downwind, one, runway 17, for, waiting for new instructions. 3197, autorizado decolagem pistão 10, vento 120 graus, 89. Livre decolagem 10, TAM 3197. C5, boa noite. 1895, muito obrigado, boa noite. Dois Salvador, muito boa noite, Gol no 168, estabilizado em leste. Gol no 168, continua a aproximação, reporte quando baixar travado, QNH 10, 14. Gente, reporte quando baixar travado, Gol no 168. Gol no 168, informa o tráfego, um Charlie 150, realizando o circuito pistão 17. No momento ele está alongando perna do vento pistão 17, não interfere com seu pulso. Gente, no tráfego, agora baixado e travado. Gol 1168, livre pouso pistão 10, vento 120 graus, 089. Gente, livre pouso, Gol no 168. TAM 3197, decolado ao 04, chame controle 120, decimal 8. 208, uma boa noite. Controle Salvador, boa noite. TAM 3197, decolado na DEL 1400. Boa noite, 3197 da TAM, sobe para nível de voo 360, direto Leda, seja onde. Subindo ao 360, direto, posição Leda, o TAM 3197. 97. Pela presente, reportará interceptando a perna do vento, de novembro. Autorização para o toque remetido, Índia November Alpha. Autorizado, ingresso na final 17, aguardando para autorização de toque remetido, Índia November Alpha. Autorizado, direto bridge. Direto, posição bridge, muito grato, TAM 3197. Toque remetido, pistão 17, vento 120 graus, 099. Livre, toque remetido 17, geral. Uno 168, solo 07, libere primeira direita, chame solo 121-9. 19, Uno 168. Salvador, Gol 1168, Lebron. 1168, táxi via Alfa, reporte antes do táxi Juliette. Alfa, reportará, Gol 1168. Alfa Romeo de November Alfa, tu corre meteu a 08. Reporte para Jean Base, curva esquerda, reporte para Jean Base, pista 17. De November Alfa, tu corre meteu na 17, curva esquerda, mantendo a perna do vento. Gol no 968, ingresso Juliette, 04, portão. Juliette 04, gol, o 968. Salvador, vou em Mari para a chegada máxima. Kilo Oeste está sob contato radar, 71 milhas do oeste do BR de Salvador. O meu índio November Alfa autorizado para permitir a decisão na 7, vento 120 graus, 099. Então, na 3197, chave Recife na 251, alterna na 3325. 251, 3325, grato, boa noite. Boa. Romeu de November Alfa, tu corre meter um 12, curva esquerda, ingressa a perna do vento, pista 17, reporte para Gerard Bass. De November Alfa, tu corre meter na 17, curva à esquerda, mantendo a perna do vento da 17. 9, certidão do para o time QTOB 79, autonomia 3 horas e 35, alterna Campinas. 971, não autorizado o táxi até o ponto de espera da pista 90 via Taxi Índia. No ponto de espera se chama Torre 10895, o altímetro 10 no 4. Via Taxi Índia, o ponto de espera 10, Torre 10895, 10 no 4, voo no 971. Sobre o motivo das vias? Está autorizado, reporte retornando na Protitap. Voo 1971, autorizado a alinhar e decolar pistão no zero, vento 1,90 graus, 089. 20 novembro em Alfa, girando base da 17. Ciente, autorizado, toque arremetida pistão 17, vento 1,90 graus, 089, 20 novembro em Alfa. Vive toque arremetida 17, 20 novembro em Alfa. Voo 971, decolado aos 17, chame controle 120, decimal 8. 1208, boa noite, 1971. Controle, boa noite, voo 971, vai cruzando 1600 pés na Aeroleta. Voo 971, boa noite, contato radar, suba para o nível 360, voo Leda. 360, Leda, graças. Papa Romeu 1 de novembro Alfa, tocou e remeteu ao voo 8. Curva esquerda, ingresso a perna do vento, pistão no 7, reporte para girar base. Gira número Alfa, tocou e remeteu ao voo 7, curva à esquerda, mantendo na perna do vento ao voo 7, reporte para girar base. Índia November Alpha, girando base da 1-7. Papai Romeu, Índia November Alpha, autorizado o toque remetida, pistão na 7, vento 120 graus, 07 nós. Índia toque remetida, 1-7, Índia November Alpha. Aeronave Passageiro 83, boa noite, clear e bom for arrival, descend to 4,000 feet, can 821015. To both position, Aeronave Passageiro 83, direct to both position. Saturno estuda restrito ao nível 220, restrito pelo centro. Após entrar em contato com o mesmo, será verificada a possibilidade de subida ao 400 e da presente autorizado voa bridge. Da presente voa bridge, restrito 220, aguardando 400 quando em contato com o centro. O gol 971, pode chamar o mesmo? Aguarde. Perfeito. Gol no 971, chame Recife no 251, alterno no 3325. 251 no 3325, obrigado, boa noite. Boa. Papá Romeu, Índia November Alpha, tocou e remeteu aos 22, curva esquerda, intensa, operando o vento, pistão no 7, reporte para gerar base. Índia November Alpha, tocou e remeteu na 1-7, curva esquerda, mantendo a perna do vento da 1-7, reportará gerando base. No 0-5, para 3000, considerando Golf Lodge. Golf Kilo Oscar, desconsidere todas as restrições intactas. Está da presente está autorizado o descida para 2000 pés, que é legal no 0-5 e está livre LS, reporte estabilizado. Está sempre para 2000, reportará estabilizado, livre LS, confirmado. Oi, seria possível coordenar um toque arremetida na 1-0 e um final na 1-7? Afirmativo, Índia November Alpha. Gente, então da presente vai pegar a perna contra o vento da 1-0 e reportará girando base para a direita no 0. November Alpha, girando base pela direita da 1-0. Papá Romeu, Índia November Alpha, autorizado, toque remetido, pista 1-0, vento 120 graus, 099. Livre, toque remetido na 1-0, Índia November Alpha. Papa Romeo Índio November Alfa, tocou e remeteu aos 27. Curva esquerda, ingressa, perna do vento, pista 1-0, reporte para girar base, pista 1-7. Na presente curva esquerda para a perna do vento da 1-0, reportará no através da torre o Índio November Alfa para pegar a perna do vento da 1-7. Papa Romeo Índio November Alfa, somente confirmando, toque remetido à pista 1-7 ou pouso final? É pouso final, 1-7, tá? November Alfa, agora no através da torre, vai ingressar na perna do vento da 1-7. Papa Romeo, Índio November Alfa, autorizado girar base, pista 1-7. Gente, está autorizado girar base da 1-7, reportará Índio November Alfa. Gabriel Alfa, girando base da 1-7. Gente, autorizado o pouso, pistão 1-7, vento 120 graus, 099, Papa Romeo, Índio November Alfa. Livre pouso 1-7, Índio November Alfa. Estabilizado, Golf Kilosk. Kilosk, a completa aproximação, semi a torre na 895. Kilosk. Salvador de Papatango, Golf Kilosk. Papatango, Golf Kilosk, continua a aproximação, reporte no stand bastante travado, terminal no 015. A intenção é 1-7 após o externo. Modificar para o 1-7, Golf Kilosk. Gente, reporte para cancelamento do plano, Papatango, Golf Kilosk. Já reportar. Papa Romeo, Índio November Alfa, solo 3-1, autorizado, backtrack, reporte livrando a pista. Copy, down to 4,000 until payload intersection, down to 2,000 and clear ILS runway, 1-0, call you, 1-7. Roger, QNH 1015. 1015. proceed direct to the 7 Nautica Mile on final runway 10, Aeroropa 083. Confirm Aeroropa. Thank you. Tomás Charlie, propõe vir Golf Kilos. Rapatango Golf Kilos, retorno instrumento cancelado aos 32, curve à esquerda, base pela direita, pista 17. Reporte para. Reporte, curta sinal pista 17, o Papatango Golf Kilos. Irá reportar Golf Kilos. Bem, Charlie, estacionar frequência livre, o Índio Nome Belfa. Papatango Golf Kilo Oscar, livre voo, pistão na 7, vento 190 graus, 099. Golf Kilo Oscar. Salvador, boa noite, voo 2043, autorização para Guarulhos, estação Uniforme, está no portão 04. Sendo previsto da Israel Leda Mativa, aguarde cópia. Israel Leda, confirma? Mativa. Mativa, voo 2043. Capatão Golf Kilo Oscar, solo aos 35, somente confirmando 45. 083, confirm, do you have conditions to intercept and complete approach on this heading? Yes, affirmative, that is correct. Roger, report to establish. I call you on establish 083. Pronto para a cópia? Afirmo 2, voo 2043. 2043, 043, autorizado Guarulhos, nível 360, via Amper Zulu 10, saída da El, Leda, Motiva. Decola da 10, curva direita, controle 120, decimal 8, aciona 5143, coteja. 360, autorizado para Guarulhos, Amper Zulu 10, decola da 10, curva à direita, na saída da El, Leda, Motiva. Controle operando 1208, com 5143 no transponder, gol 2043. Cotejamento correto, chama para pushback funcionamento. Cortar para pushback funcionamento. Comodoro, 3662, nível 150. 62, autorizado chegada a mar e desça para o nível 050, QNH 10 no 5. 150, chegada a mar, 3662. Estabelecendo a localização, Europa 083. Europa 083, complete approach, tower 11895. Vamos 1895, vai? Vai. Sini in Europa 083, Sina Tecamalon, final runway 10. Europa 083, confirm landing gear down the lock, is QNH 1015. 1015, Europa, clear to land, Europa 083. Landing gear down the lock, is Europa 083. Sorry, CNN, please, for Europa 083. 060, KNH105. Tá 3662, wait up. Stop, Papa 03 on the ground at 42, vacate runway to the right and contact the ground, run to run the small niner. We'll vacate on the right now, 1-1-9, Europa 03 with 8. Good evening, Europa 03, back in runway. Europa 03, taxi by Alpha, report before Juliet. By Alpha, we'll call you Richard Juliet, Europa 03. Europa 03, taxi via Juliet to a beam gate number 6, then with the follow me vehicle to gate 10. Okay, Juliet 86, we'll follow the follow me Europa 083. Follow Salvador, go 2043, 004, push back up for me. Autorizado, chamar o taxi. Chamar o taxi, go 2043. Na 0, decepara 3 mil pés, QNH 10, 15, está livre das restrições. 3 mil, 0 no 5, livre das restrições, 63 no 0. Salvador, gol 2043 para o táxi, está com 129, 3 horas e 30, Campinas. A bordo, altímetro no 0 no 5, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1 noite, decimal 95, bom gol. Índia Alfa, ponto de espera 1295, com 1-0 no 5, no 5, gol 2043. Gol 2043, autorizada a linhagem, decolagem de ponto 0, vento 120, grau 099. A linha decola da 10, gol 2043. Passou dona no localizador, 3662. São 3662, completa a aproximação, isso é minha torre na 895. 1895, boa noite. Boa. Senem 6310, desce para 2000 pés, QNH 1-0-5, está livre LS, XR, pista no 0, reporte estabilizado. Para 2000 com 1-0-5, está livre o LS, XR, down no 0, e para uma fonte estabilizada, 6310, correção. Torre Salvador, o TAN 3662, vai passar o Índia Serra com o trem embaixo, pista vista. TAN 3662, QNH 1015, vento 120 graus 99, livre pouso, pista 10. Ponto livre, pista vista, TAN 3662. Gol 2043, decolado aos 21, chame controle 120, 108. 208, gol 2043.